Essa que o Magrinho fez vai pra todas as novinhas. Senta em mim, xerecão. Caralho, quica em mim, xerequinha. Senta em mim, xerecão. Quica em mim, xerequinha. Senta em mim, xerecão. Quica em mim, xerequinha. Vai pra todas as novinhas.